Por último, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, verso 6. São coisas que estão integradas. É impossível nós acharmos que podemos ficar louvando e adorando ao Senhor e nossos relacionamentos em casa estão todos corrompidos, destruídos. É resposta mal dada, é agressão, é nervosismo, é impaciência, grosseria. Não falo com ele, não fala com ela. Não há como, irmão, Deus vir sobre nós, Deus atuar, as coisas acontecerem e nós continuarmos com a nossa família do mesmo jeito, os relacionamentos do mesmo jeito. Por isso vem o Senhor e diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Um pai que está começando a caminhar com o Senhor, recebendo cura no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, começa a ter o relacionamento com seus filhos restabelecido, abençoado, restaurado, edificado. É um referencial do mover de Deus, é um referencial do que devemos buscar em Deus. E um filho que verdadeiramente está tendo uma experiência com Deus. Não, porque eu sou o único crente lá em casa, você sabe, né? Quando é crente é muito difícil, porque a família é muito, é todo mundo, é muita opressão. Não, não é difícil. É desafiador. E não importa o quanto nos pareça difícil, difícil foi ele deixar a glória e morrer no meu lugar. Então eu posso ser cheio do Espírito Santo, curado e começar a gerar cura ao meu redor. E eu, como filho, começar a ver Deus agindo dentro de casa, convertendo o meu coração ao coração dos pais. São coerências, irmão, que tornam-se referenciais de alguém que se diz um louvador de Deus, um adorador de Deus. Alguém que diz, eu vou para o culto. Qual culto? O culto a Deus. Fazer o quê? Cultuar a Deus. Lá em último lugar, lá em instâncias de nem tanta importância, depois eu faço outras coisas. Eu vejo alguém, eu resolvo aquilo, eu converso isso, eu peço aquilo outro, mas primeiro eu vou cultuar ao Senhor. Quem cultua o Senhor são aqueles que temem o seu nome, para quem nasceu o sol da justiça, trazendo salvação, trazendo cura, que saem e saltam como bezerros libertos da estrebaria, júbilo, libertação, cura na alma, alegria, que se atentam para a lei de Moisés, gente que gasta tempo estudando a palavra, e que dão testemunho em casa, pais com os filhos, filhos com os pais. Isso gera um ambiente propício ao Rei dos Reis ser adorado. Podemos declarar mais uma vez, é impossível haver louvor e adoração se não houver cura. Porque quando começa a haver cura, o medo vai embora, o complexo vai embora, os raciocínios errados cedem lugar ao pensamento de Deus, as manias, os relacionamentos vão sendo substituídos pelos frutos do Espírito. Afinal de contas, eu e você somos sementeira de Deus, somos um jardim, um seminário de Deus. E não nos interessa outros frutos, senão os frutos do Espírito de Deus. A palavra do Senhor mostra a história da mulher. A mulher tinha um fluxo de sangue por 12 anos. E lá em Lucas, Jesus diz assim: alguém me tocou. E os discípulos falam: mas, mestre, está todo mundo empurrando aqui, você vem falar, alguém me tocou? Alguém me tocou. É claro, todo mundo está empurrando. Não, não. Saiu alguma coisa aqui de mim. alguém veio para o culto, alguém veio para a reunião e começou a me tocar e foi curado. Eu senti. E Jesus começa a se movimentar, o Espírito de Deus começa a se inquietar. Mas Deus, está todo mundo cantando a mensagem, as coisas estão acontecendo. Não, não, tem alguma coisa acontecendo diferente aqui. Tem alguém que entendeu que precisava ser curado e que o único que podia curar era Jesus, e veio e tocou. E de mim saiu virtude, unção, graça, poder. E é o que precisamos numa reunião que vamos chamar de culto. É o que precisamos num momento em que vamos começar a cantar ao Senhor e chamamos de louvor e adoração. As vidas precisam estar tocando nele, a ponto dele, mas tem um negócio acontecendo, eu vou ter que ver o que é isso que está acontecendo. Tem gente ali certa de que vai ser curado. Não, mas eu já estou curado, eu não tenho nenhum problema, gente, eu tenho 30 anos de crente, eu já estou... Não, Senhor, todos os dias, eu preciso atentar-me para as tuas doutrinas, para os teus ensinos, para os teus preceitos, e quanto mais eu descubro a tua palavra, mais eu vou tendo sabedoria, e quanto mais sabedoria, mais prudência, e quanto mais prudência, mais eu reconheço que não sou nada, e quanto mais eu reconheço que não sou nada, mais eu me prostro, mais o Senhor trabalha em mim, mais o teu fogo vai consumindo, mais eu vou sendo liberto, mais eu te adoro como um bezerro mesmo, que sai liberto da estrebaria, saltando e pulando pelos campos. Como aquela mulher, fui eu mesmo, fui eu que te toquei mesmo, e agora estou curada, e sou eu mesmo, que não podia nem vir aqui. Louvor e adoração é a manifestação pública de alguém que foi tocado por Jesus de verdade, e não de alguém que sabe cantar ou tocar.